que ligar. Se não é a saída, se depois que tudo acaba, a raiva passa e o amor fica. Quer saber? Beija minha boca, veste um sorriso na cara e tira a roupa. E deita no meu colo, esquece o que passou. Se você pode perdoar, me faz esse favor. Porque ninguém é perfeito e eu sou um ser humano. Então me aceita como eu sou, porque eu te amo. Vamos juntinho. Quando a gente ama é tão gostoso, pra que brigar? Ai, esse grande amor que não cabe no meu coração. Te amar sempre foi o meu jeito de pedir perdão. Faz esse favor, porque ninguém é perfeito e eu sou um ser humano. Então me aceita como eu sou, porque eu te amo. Ah, como é bom amar. E quando a gente ama é tão gostoso, pra que brigar? A gente ama é tão gostoso, pra que ligar?